E ali eu completei 40 anos de serviço. Me aposentei e hoje eu sou artista. Eu já estou meio louco. Eu preciso da ajuda de vocês, ok? Hey, hey, hey. Yeah. Go DJ, Desma DJ. Go DJ, Desma DJ. Eu quero ouvir. Go, go, go, go, go, go, go. Go DJ, Desma DJ. Go DJ, Desma DJ. Eu quero ouvir. Go, go, go, go, go, go. ATS aqui, vim pra conferir. Se você não gosta, se incomoda, eu tô aqui. Desde os velhos tempos, tempo sempre foi assim. Para os manos do outro lado e para os manos que tá aqui. Quando começou, tempo que passou, ainda era pequeno, mas já dava os meus shows. Joe, escuta aí, vamos relembrar. Diz que eu sou modinha, mas você não tava lá. Nem havia mulheres, era só pelo rap. Não havia lugares, era na rua ou nos bares. Eu tô com 23, comecei aos 6, aos 8 anos eu subia no palco a primeira vez. Go DJ, Desma DJ. Go DJ, Desma DJ. Eu quero ouvir. Go, go, go, go, go, go. Go DJ, Desma DJ. Go DJ, Desma DJ. Eu quero ouvir. Go, go, go, go, go, go, go. Eu tô no clube, como uma parada. Dizer que o seu som não tá com nada. Você não desce no gosto da rapaziada. Causa de bacana e força com a mulherada. É na balada onde tudo acontece. Ou você se acha, ou você se perde. Se tem uma quente, liga pro ATS. Se não me encontrar, então manda por scrap. Essa é pros DJs, DJs que me conhecem. Toca o meu som, divulga, fortalece. Sempre quando pode, toca o meu som no set. Dizem que é mineiro, diferente ATS. Balada Black, com DJ pequeno. Montagem absoluta, tocou que eu tô sabendo. As coisas que faço quase nunca me arrependo. Amigos de verdade e os que gostam tá entendendo. DJ Kanye sempre me apoiou. Eu fiquei surpreso, São Paulo Rameo. Eu tava aqui, quando eu ouvi. E nas baladas por aí, toca Benezinho. DJ L é de coração, é o meu irmão. Lembra da função? Uns dizem que sim, outros dizem não. Mas quando toca, sei que agrada a multidão. Tava essa inspiração quando o DJ me ligou. Disse qual é louco. What's up, what's up? DJ Undisturbed me deu esse som. Damos um rolê e tomamos um vinho do bom. Tem um DJ que me compreendeu. Disse, eu só toco se for bom, entendeu? Se for coisa ruim, jogo pro museu. Respeitado na cidade, valorize DJ Zeu. DJ Zeu. Primeiro a tocar aquele som, esse sou eu. Se eu gravo no Easy, eu gravo no Spy. Checkmate, aplausos pro hip hop na cidade. Eu, DJ, Desma DJ. Go DJ, Desma DJ. Eu quero ouvir. Go, go, go, go, go, go, go. Go DJ, Desma DJ. Go DJ, Desma DJ. Eu quero ouvir. Go, go, go, go, go, go, go. Go DJ, Desma DJ. Go DJ, Desma DJ. Eu quero ouvir. Go, go, go, go, go, go, go. Se você estiver em alguma balada na cidade e não tiver nenhum desses nomes que eu citei anteriormente, a sua balada não tá com nada. Yeah. Além do Horizonte, volume 1. Como já dizia Dona Ivone Lara. Você lembrou de algum? We'll be right back.